Cifrão 990, direto Conde, grato, 6224. Cinco, nove, sete, dois, livre decolagem, tapiceiro, no zero, vento, 970 graus, 79. Livre decolagem, canal 72. Pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 70 graus, 8 nós. Wave pouso, 1-0, voo no 868. 5972, decola 47, controle 1208. 108, tá bom, obrigado. Controle Salvador, cordial, boa noite, Rio 5972, cruzando 1.800 pés. Rio 5972, contato a decolagem, submantém a nível de voo 400, após passar 2.000, vai na Pro de Leda. Após 2.000, Leda, Rio 5972. NMA 224, autorizado, Vana, Pedro Alfa, Romeu 3.63. Voa Alfa, Romeu 3.63, grato, 6.224. 1-868, libera a direita, solo no 2-1-1. 2-1-1, solo, Salvador, gol 1-868. Gol 1868, boa noite, Alfa Juliette Gate 03. Alfa Juliette Gate 3, 868. Reporte na proa de Duna para um localizador TAM 3600. Reporte na proa de Duna, TAM 3600. Centro de Duna, tá 3600. Tá 3600, ciente, reforço no localizador. Voltará. Localizador TAM 3600. TAM 3600, completo sinal do procedimento LS X-Way, chame torre 198, decimal 9. 198, lado 5, TAM 3600. E o 5972, chame Recife em 133, decimal 25. 135, dá a volta. Precisa? A posição seria 3 pra gente, né? Isso, 03. Ah, bom dia. Poxa, né? 62 é fácil já de terceira. 6224, desse nível de voo no 50. Pra 50, 6224. 810 da Rio, Livre Taxi, Pátio Principal Índia, ponto de espera, torre 1 no 8, 95, ajuste no 0 no 5, bom voo. 0 no 5, Pátio Índia, 1895, obrigado, bom serviço. 0 no 0, vento no 60 grau, 79. Repouso na 1 no 0, está 3600. O radar terminado, 1 minuto, agora é para ingresso na terminal, ele é possível com o mesmo, na frequência 120.1. Maria 2224, boa noite. Maria 2224, boa noite, recebendo identificação. Após o Bidude, vou na proa de Mari para interceptar a chegada e reposto no Del de descida. Bidude, Mari, já estava no ponto de alta, 2224, descem inicialmente nível de voo 070. 070, 2224. Passa na curtíssima. Informação brava. 4107, essa é a identificação, desça nível de voo 050 na proa de Duna. 050, proa de Duna. 4107, libera a restrição de velocidade, está? Ativo livre das restrições, azul 4107. M224, serviço radar terminado. Chame o controle da Caju e 120.3. 120.3, o controle pode confirmar para o azul 4107, pedido autorizado? Separar nível de voo 050. 050, graças. São 3600, solo 57, libera a direita, solo no 211. 211, tá 3600. A faria do 2224, sobre vetoração, curva esquerda na proa 060. Esquerda 060, 2224. 2204, Rio. 2-1-0, registro, informação brava. Voo 9098, essa é a identificação, desse nível de voo 060, na proa de TAP. Identificou, desce 060 na proa de TAP, voo 9890, decolou 59, controle 1208. 208. Controle 9890, boa noite. E 9890, boa noite. Contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 340 via saída da EL após 2000, voo Leda. 340, 2000, Leda, na EL. Passarindo 2224, reduz a velocidade para 2209. 2209, Azul 41107, desça 2000 pés. Ajuste 190-15. 2105, 4107. Gol 1098, desça para 3000 pés na proa de duna, ajustado 1095. 3000 pés, duna 1015, gol 1098. 3. Ah, sim, tem um sinalizador aqui. Gol 1134, Maceió autorizado nível 350, decola da pista 10 com primeira curva à esquerda na subida com na subida Puca, transição Aracaju. Puca, Jamo, Aracaju, intercepta peso Luno 7, segue a Maceió. Aciona 5536, controle 120, destino 8. Maracaju, São Pedro, 7536-308. Tá confirmando o nível copiado? 350. Correto, chama pronto, puxa o acionamento 134. D2224, seu limite radial 300. Salvador, aguarde a prova para interceptar o curso localizado. Confirma, senhor. Limite radial 300 de Salvador. Ok, limite 300 de Salvador. D2224, curva direita na prova 080. 080, D2224. Então, 3600, a Infera acabou de entrar em contato conosco e nos questionou se haveria a possibilidade do senhor ser rebocado até o portão 09, porque há um cadeirante aí dentro como passageiro e vai ficar complicado para ele retirar um cadeirante aí na remota. Ok, vai entrar em contato com a companhia. Obrigado. Ok, obrigada. Após Base Duna, está autorizado o ILS para o 4107. 4107 autorizado, final do procedimento ILS que foi da pista 10, aposto no localizador. Aposto localizador 4107. Dizendo 070 da Salinha 2224. 02224, voo Iduna, da presente, descendo para 4.000 pés. Iduna 4.000, 2224. Localizador 4107. 4107, completa final, torre 1895, bom pouso. 1895, uma boa noite. O 1098 desça para 2.000 pés, o ajuste 1095, está livre o LS, reporta no localizador, o 1098. 2.000 pés, 1095, reporta estabilizado, o X-Ray, 1098. Alador, boa noite, 3178, descendo ao 1058. Abraço. 3178, aciona a identificação, autorizada a chegada a Mari. DC mantém o nível 050, autorizada para o de ITAP da presente. 050 na proje, ITAP 3. Passarela 2224 solicita desvio à esquerda, proa ideal é a 070. Por quantas milhas o desvio, passarela 2224? 8 milhas, depois retorna na proa de Dona. Sente, está livre de desvio, Zé, se não para 3.000 pés, reporta a proa do Duna, passarela 2224. 3.000 depois da proa Duna, te chama 2224. Sena 6212, aciona a identificação, autorizada a chegada Mari, desce até o 0620. 0620, na chegada Mari. Baixa trava 4107. 4107, pouso autorizado, cabeceiro no 0, vento 150 graus, 6219. Livre, pouso 4107. Autorizou no LF de voo 1098. 1098, completa final, torre 1895. 1895, 098. Passeio 2224, mais quantas milhas para voar dunas? Ah, mais 30 segundos eu já consigo. Já estou terminando de contornar uma formação aqui, já em 30 segundos já estou voando dunas. Gente. Azul 2713, aciona a identificação. Patrono 07, solo ao 14, libera a direita, solo no 211. 211, boa. Azul 2713, contato radar sobre a posição Conde. Está presente voando para de Bonfi para interceptar a chegada Bonfi e reporta a ideal de descida. Foi de bom, interceptar bom, camarada de 2, 3, 3, 3, 3. Passaredo na Pro de Duna, tá livre interceptar o localizador? Afirmativo, desça para 2.000 pés, ajustando a 0 no 5, reporta no log. 2.000, chamar a log, 2.2.2.4. Então 3178, desça para 3.000 pés, ajuste permanece no 0 no 5, livre da restrição de altitude de entrada. Solo no 134 para o táxi, o POB 102, 102, autonomia 12:15, alterando Natal. Então 3178, velocidade? 2.50. O Channel 6212 reduza para 2309. 2309. Informação aqui na alta, um pouquinho antes da entrada daquilo ali, tem um pássaro, um resto de pássaro morto ali. Gente, graças à informação. Nada. Localizador, o passarelo 2224. Passarelo 2224, completa final, torre 1895, vou pousar. 1895, obrigado. Buenas, Gol 1134, tá pronto. Gol 1134, a linha de decolagem parada? Afirmo. Capitada alinhada e decolar sem parada. Venha 160 grau 7 nós no 134. 7 grau decolagem, 134. Salvador, boa noite, eu passarei 2224, passando externo. Continua em aproximação, guardando autorização, passarei 2224. Guardando, 2224. Canal 6212, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 5. 4.000 pés, 0 no 5, canal 6212. Charlie 2224, pouso autorizado, cabeceira no zero, vento no 80 graus, 109. Vem pouso na 2, na cabeceira no 0, 2224. João 1934, decola aos 18, controle 1208. 208. 3178, desça para 2000, ajuste 1014, está livre LS. Controle Buenos, 1134. 1134, contato radar, suba para 350, sai da PUCA. 350, PUCA. O 1134. É presente, foi direto Jambo. Direto Jambo, gol no 1134. Passarei 2224, solo 9, libere direita. E para ingresso na Alfa, chame solo no 211. Direita para ingresso na Alfa, 211, obrigado, uma boa 2224. Boa noite, parceria 2224, lembrou? Parceria 2224, autorizando o taxa da Alfa e Silo, parte 3, Santo Bernardo. Pátio Alfa, Kilo, pátio 3, confirma? Confirmo, pátio 3, é Santo Bernardo. Grato. Pode prosseguir na descida, o Xenia 6212? É 3 mil pés, ajuste no 095, 6212. 3 mil pés, 095, 6212. Na escuta do controle, como Salvador opera visual, porém chuva leve, por enquanto. Gol 1868, ciente da informação Bravo, autorização de trato para Aracaju. Gol 1868, boa noite. Aracaju autorizado, nível 230, decola da pista no zero, com primeira curva à esquerda. Subida PUCA, transição Aracaju. PUCA Jama Aracaju. Aciona 5550 e o controle 120, decimal 8. Autorizado para Aracaju 230, decola na 1-0, curva à esquerda, PUCA Jama Aracaju. 5550, transponder 1208, controle. O gol 1868 no portão 3. 8068, correto, cruzamento, cena pronto, puxa o acionamento. Pode parar, boa noite, 68. Sigil 3000 pés, Oxenai 6212. É 6212, desça para 2000 pés, ajuste 1014, está livre LS, reporta no localizador. 2000 pés, 1014, reportarei no localizador, Oxenai 6212. Ou 1134, Recife 1545, alternado no 2685. Já conta mais frequência? 12545, alternado 12685. 12545, 12685, obrigado, boa noite. 78, pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 60 graus, 9 nós, check 3. Estabilizado o localizador, Oxenai 6212. CA212, completa final torre, 1895. 1895, boa noite, Oxenai 6212. Salvador, boa noite, Oxenai 6212, final ILS, pista 6212, continue a aproximação, aguardando pista livre. Passando o bump, 27 no 3 da Azul. Confere, prossegue na chegada. Gente. Chame Solling 1, 2, 1, 1. Direita 2, 1, 1, 1, 3, 1, 7. Salvador, na 3178, liberando. Tá, 3178, Alfa Juliette, gate 09. Alfa Juliette, para o 09, tá, 3178. Será 10, vento no 60 graus, 6209. Posso autorizar o pista 10, Xané 6202. 8268, puxa estacionamento no 3. 8268, livre puxa no ataque. Pode dar azul, 9. No 2, salvo 2-2, direito no 2-1, 1. Direito no 2-1, 1, uma maior intercionante no 2-1. Passar pelo 4.000 pés, azul 2703. Azul 2703, desça para 2.000 pés, ajuste no 0114, está livre LS, reporta localizador. 2014, livre LS, chamará no log, 2703. Táxi, o voo 1868, temos 167 a bordo, 1,59 de autonomia alterna, Salvador. 1868, livre táxi via Índia, ponto de espera, torre 1-1-8-9-5, ajuste no 0-4, com voo. Sente Índia, na porta 0-8-95, uma boa, 1868. O gol 1868 está próximo ao ponto da área 10, pronto. 1868, a linha da cola separada? É. Só um minuto. Sim. 1868 vai aguardar um segundinho aqui no próximo ponto da área. Informe quando estiver pronto. Vai formar. Estabilizando o presente momento, senhorita. Torre, 1895. 1895, grato. boa noite, Azul 2703, baixou e travou. 2703, pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 60 graus, 9 nós. Ciente, 2703. Gol 1068, está ligado o tráfego no final e já está tudo pronto. 1868, ciente. Mantenha o ponto de espera, 1868. Após o aeronave estar na final, autorizaria sua decolagem. Ciente, com 1868, vai manter. 1972, aciona a identificação autorizada a chegada a Mari, desce até o 050. 050, obrigado, Mari. O aeronave 72, vamos continuar mais a frente, a ligadura? Área autorizada. Área está autorizada. Vamos na 32 da manutenção, já está voando. Ali mantém. Ali mantém, 868. Solo 3, solo 37, controle de corrigindo, libere a direita, solo no 211. Direita, 211, obrigado. Azul 2703, Alfa e Kilo para o PAC 3, atento ao balizador. Alfa Kilo, PAC 3. 868, livre decolagem, cabeceira 10, vento 160 graus, 8 nós. Livre decolagem, com 868. 868, decola, aos 40, controle, 39, corrigindo, chama o controle no 208. 208, boa noite, 68, boa noite. Controle Gol 968, boa noite, decola passa 1300 para o 230, você escuta. Gol 1868, contato radar, sua para 230, sai da PUCA. 230 na PUCA, boa noite, 68. Controle Salvador, o gol 1972, pequeno desvio à esquerda, proa 050, está a formação. Gente, por quantas milhas do desvio, gol 1972? É a próxima etapa, próxima etapa. Gente, ela está livre de juízo, mas à frente será vetorado para a pista 10, o voo no 972. 10, 972. Gol 972, reporta livre dos desvios. Passarão, 972. Boa noite, voo 1098, com informação Charlie, solicito como disponível, coordenação para o final, nível 4190. Gente, 410, boa noite, 7, coordenação. 72. Depois do horário. Qual a proa vai necessitar agora nos desvios, voo 972? Vai manter essa proa, 050, e passar direita de TAP. Aí pode retornar. Gente, 1972, reporta a perna de giro para novas instruções do controle. Retoração para a pista 10. Gente, eu vou parar. 973, tem condições de atuar a turma da presente. O voo 972 já está na Pro de Duna. Pode manter a Pro de Duna? Sete, para desvio de formação? Não, a gente pode curvar a esquerda agora. Terminamos os desvios agora. Se quiser que a gente curva a esquerda de Duna para a gente interceptar, sem problema. Gente, eu sou para 2.000 pés, o Goro 972, mantenha a proa, aguarde o vetor para o localizador. Gente, descendo para 2.000, aguardando o vetor, Goro 972. 955-54.2208, o Goro no 098, está no portão 02, já pronto para pushback e acionamento. Goro 098, correto, livre pushback, né? Autorizado, 098.